Onde couber, nós tá no meio dos loucos. Dos barracos, banda pro bar, em qualquer lugar. Prefiro tá bebo, mas livre dos bico que beira. Favela, cagueta, ela. Se o moleque dela já era, adeus, Cinderela. Não há nada nessa merda. Eu tô de boa, mas longe dos pregos. Sempre à toa, mas livre dos pregos. Tipo um olho em terra de cego. Moleque humilde de longe, eu me enxergo. Reúne os bandas da quebrada, nunca dá nada. Nada! Polícia embaça e não acha nada, nunca dá nada. Nada! Porque nós é o que é, paz e liberdade, bate o louco quer. Tanto dinheiro, paz no frevo, daquele jeito se pá no rolé. Faço minha parte, curto um frevo. Com os moleque, se passou muca rapa na humilde aí dão black. R.A.P. demorou muita fita. Esse é o hino da perifa, esse é o hino da perifa. R.A.P. demorou muita fita. Esse é o hino da perifa, esse é o hino da perifa. Veja só o sorriso da rapaziada no meio do salão, curtindo o batidão. O clima é de muita adrenalina. Veja só quantos mano, quantas mina. A quadrilha tá montada, se liga na rima. De esquina em esquina, minha fé expulsa o rancor. A guerra só nos causa dor. Por isso que eu canto a favor do amor. Eu tô esperto com os olhos bem abertos, com esse sistema que faz parte desse esquema do anjo da morte, que tenta nos puxar para o fundo do poço. Oh, o bagulho é louco, o proceder é lento. Advogado é nós, sabedoria é aprender e respeitar, a sobreviver no nosso dia a dia. Não importa se é da família do José ou da Dona Maria, o importante é nós vivermos em harmonia. Aquele que duvidou, nos julgou, hoje acredita nos nossos talentos. Quem diria, seja bem-vindo ao nosso submundo. É noite, mas vamos tomar uma gelada, esquecer os momentos de tristeza. Vamos curtir a alegria. Se joga, sai, te sai, que o show vai tremer. Maloqueiro de atitude, mandando correto proceder. Favela perifa, se liga em nós da fita. Se desacredita, agora é favela na rima. Partindo pra cima da burguesia, cê dá estia. Denunciando as pilantragens do sistema na rima. Na batida do rap, eu nos esquece dos moleque. Sai da reta, sai da frente, porque aqui é o Don Black. É muita fita, é muita fita, é muita fita. É muita fita.